Portal do Arrocha. Meu parceiro Mazinho da Cat Produções. Abraça a galera da Lamaro Motos, tamo junto. Theo Santana Produções. Rasga LR. Faz um tempinho que não sou eu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Minha amiga Fabiana da Safira, mó da praia, a estouradinha do Brasil. Próximo parceiro Ari da Bahia, tamo junto. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou eu. Até a cama percebeu que esfriou demais. Que o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. E você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. Nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. Nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou.